Manda 007, Macaxeira Produções, o melhor produtor do Brasil. Ei, sei que não me quer mais na tua cama, mulher. Todas as noites teu corpo reclama, me quer. É, mas claramente é só por obrigação. Não senti nada, acabou sua paixão. Pensa que eu vou ficar esperando os teus beijos. Se tu não é meu por inteiro, me traiu outra vez. Me deixa de uma vez, esquece a timidez. És minha mulher e eu quero muito teus beijos. O meu corpo é teu por inteiro. Vem tentar outra vez, é só mais uma vez. Manda 007. Não me quer mais na tua cama, mulher. Todas as noites teu corpo reclama, me quer. É, mas claramente é só por obrigação. Não senti nada, acabou sua paixão. Pensa que eu vou ficar esperando os teus beijos. Se tu não é por inteiro, me traiu outra vez. Me deixa de uma vez, esquece a timidez. És minha mulher e eu quero muito teus beijos. O meu corpo é teu por inteiro. Vem tentar outra vez, é só mais uma vez. Pensa que eu vou ficar esperando os teus beijos. Se tu não é meu por inteiro, me traiu outra vez, me deixa de uma vez, esquece a timidez. És minha mulher e eu quero muito teus beijos. O meu corpo é teu por inteiro. Vem tentar outra vez, é só mais uma vez. Fica comigo. Deus das mãos, não me entregue à solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, dos nossos sonhos, enfim. Fazer de tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de mim. Uma vez.

sabia que a sua boca mente. Eu só queria os teus beijos lentamente. Chorei, eu sei que sentimento não se cobra, mas a paixão cegou os meus olhos e o coração. Mas de sentimento ainda não. Oh, mania que cê tinha de dormir cheirosa. Deu vontade de respirar sua pele agora. Mas o seu perfume só tá perfumando a minha memória. E tu na cama e na minha mente vem os flashes. Você pelada borrifando body splash. O poder da saudade é de dar medo. Eu sinto raiva de mim porque ainda sinto seu cheiro. E tu na cama e na minha mente vem os flash. Você pelada borrifando body splash. O poder da saudade é de dar medo. Eu sinto raiva de mim porque ainda sinto seu cheiro. Cê tinha de dormir cheirosa. Deu vontade de respirar sua pele agora. Mas o seu perfume só tá perfumando a minha memória. Vem tu na cama e na minha mente vem os flash. Você pelada borrifando body splash. O poder da saudade é de dar medo. Eu sinto raiva de mim porque ainda sinto seu cheiro. Vem tu na cama e na minha mente vem os flash. Você pelada borrifando body splash. O poder da saudade é de dar medo. E eu sinto raiva de mim porque ainda sinto seu cheiro. Oh, oh, oh. O poder da saudade é de dar medo. E eu sinto raiva de mim porque ainda sinto seu cheiro. E nem vou tentar te convencer. Nem que eu tentasse, acharia uma explicação. Nada que eu fale vai curar sua decepção. Chuva de arroz.